já passaste o teu vestido. Amanhã vamos casar e eu vou ser o teu marido. E eu vou ser o teu marido e o homem que te adora. Eu serei quem te leva da tua casa para fora. Todas me querem, eu quero alguma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero alguma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Da tua casa para dentro, eu vou ser quem te leva no dia do casamento. No dia do casamento e da nossa união, eu serei o teu marido, o amor do meu coração. Todas me querem, eu quero alguma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero alguma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Eu quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Ai, eu quero, amanhã vamos casar. Já passaste a roupa a ferro. Ora viva a fandega e viva o pagode. Viva os homens que já têm bigode, que já têm bigode, que já têm bigode. Ora viva a pândega, ora viva vai. Como a nossa pândega não faz ninguém. Já não faz ninguém, já não faz ninguém. Larimobela toca, funda, toca ali. Que venha para o nosso rancho quem se quiser divertir. Larimobela toca, funda, toca ali. Que venha para o nosso rancho quem se quiser divertir. Não apoias ao castigo, que anda aí o sujeito. jeitinho que a quero levar consigo. Vai tu pra ela, vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, em que amar a mordinha raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, ai de amar a moreninha da raiz do coração. E mar, o sol é o nosso rei, bota creme bronzear. Cuidado com o sol, avisa ao senhor doutor. Proteger o corpo todo, usar um bom protetor. Mas pôr creme nas costas, ninguém consegue sozinho. Alguém tem que o fazer, devagar e com jeitinho. Oh mulher, coita de costas, sozinha não és capaz. Estás sempre a dizer não, deixa-me pôr creme atrás. Bota creme, bota creme, para evitar o escaldão. Vais ficar bem bronzeada, estás a ver como é tão bom. Bota creme, bota creme, para evitar o escaldão. Vais ficar bem bronzeada, estás a ver como é tão bom. E mar, o sol é o nosso rei, bota creme bronzear. Cuidado com o sol, avisa ao senhor doutor. Proteger o corpo todo, usar um bom protetor. Mas pôr creme nas costas, ninguém consegue sozinho. Alguém tem que o fazer, devagar e com jeitinho. Oh mulher, coita de costas, sozinha não és capaz. Estás sempre a dizer não, deixa-me pôr creme atrás. Bota creme, bota creme, para evitar o escaldão. Vais ficar bem bronzeada, estás a ver como é tão bom. Bota creme, bota creme, para evitar o escaldão. Vais ficar bem bronzeada, estás a ver como é tão bom. Vem pra mim, vem dançar, vem pra mim que eu quero é e a dizer: vem pra mim, vem dançar, vem pra mim que eu quero é funaná. Vem pra mim, chega cá, vem pra mim que eu quero é funaná. Contigo funaná, contigo funaná, crioula. Ajuda.

será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Este é o seu Canal 2 da Antena. Estava comigo e então eu lhe disse adeus, sem sequer olhar para trás. E hoje estou de coração arrependido, e é por isso que eu te digo, já que tu és seu amigo, diz-lhe que eu não fui capaz. Diz-lhe que eu o quero para toda a vida, e sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que eu o quero, estou arrependida, e hoje dava tudo para voltar para mim, se o filho extrair. Que o amor estava por perto, e então eu parti assim, sem uma palavra sequer. E hoje estou com a alma em sofrimento, e é por isso que eu te peço, já que és amigo do peito, diz-me o que eu não quis dizer. Diz-lhe que eu o quero para toda a vida, e sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que eu o quero, estou arrependida, e hoje dava tudo para voltar para mim, se eu vires por aí. Eu quero para toda a vida, e sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que eu quero, estou arrependida, e hoje dava tudo para voltar para mim. Diz-lhe que eu quero para toda a vida, e sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que eu quero, estou arrependida, e hoje dava tudo para voltar para mim, se o vires por aí. Diz-lhe que eu o quero. Sonhei com ela nos braços de um outro amor. Acordei desesperado, todo amarrotado, e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. Meu bem, eu tive um pesadelo, quebrei o espelho e a casa inteira. Sonhei que me estava traindo, o sangue foi subindo, fiz a quebradeira. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro, junto foi só e quebrei a casa.

ando à procura de um amor para sempre. Uma mulher que comigo viva um romance à moda antiga e que não me deixe. Mas cada vez que encontro e estou perto, as coisas nunca dão certo e há sempre um fim. Talvez por causa da minha fama, não me dão mais do que cama e tem sido sempre assim. Quando lhes digo aquilo que eu quero e lhes falo em caso sério, elas vão embora. Quando lhes digo que estou mudado, quero amar e ser amado, elas vão embora. Mesmo jurando que sou sincero, quando falo em caso sério, elas vão embora. Estou a pagar pelo meu passado, hoje quero mais que um caso e elas vão embora. Eu já não quero mais aventuras, por isso eu ando à procura de um amor para a vida. Uma mulher que comigo fique, numa paixão sem limite e até mais ainda. Mas cada vez que encontro estou perto, as coisas nunca dão certo e há sempre um fim. Talvez por causa da minha fama, não me dão mais do que cama e tem sido sempre assim. Quando lhes digo aquilo que eu quero e lhes falo em caso sério, elas vão embora. Quando lhes digo que estou mudado, quero amar e ser amado, elas vão embora. Mesmo jurando que sou sincero, quando falo em caso sério, elas vão embora. Estou a pagar pelo meu passado, hoje quero mais que um caso e elas vão embora. Digo aquilo que eu quero e lhes falo em caso sério, elas vão embora. Quando lhes digo que estou mudado, quero amar e ser amado, elas vão embora. Mesmo jurando que sou sincero, quando falo em caso sério, elas vão embora. Estou a pagar pelo meu passado, hoje quero mais que um caso e elas vão embora. Você está ligado na sua rádio. Estava na festa, chegou um francês. Logo que ele fez, pediu-me uma dança. Dançámos uma e eu até gostei, acertámos bem e eu quis mais festança. Mas na segunda já não foi igual, o garçom afinal, ai, ficou cansado. E quando ele pediu para parar, tive que lhe ensinar o nosso ditado. No bailinho português não há duas sem três, não há duas sem três. No bailarico em Portugal não há duas sem três, senão a gente leva a mal. Cá no bailinho português não há duas sem três, não há duas sem três. No bailarico em Portugal não há duas sem três, senão a gente leva a mal. Chegou um francês, logo o que ele fez, pediu-me uma dança. Dançámos uma e eu até gostei, acertámos bem e eu quis mais festança. Mas na segunda já não foi igual, o garçom afinal, ai, ficou cansado. E quando ele pediu para parar, tive que lhe ensinar o nosso ditado.

sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Toda a vida foi a promessa para cumprir. Sempre, eternamente, porque sem ti não sei sorrir. Ser somente teu, sem ter marcas na vida desse passado e ainda é meu. Na mesa vejo uma carta, só com uma palavra, a palavra adeus. Chamo por ti, mas quem fala é o silêncio do fim. Fumo um cigarro na sala, a dor não se cala, tenho de partir. Mas antes escrevo a dizer-te no papel que escreveste o que vai ser de mim. Só me resta sair e passar a noite por aí perdido, como um vagabundo, como um sem-abrigo, sem eira nem beira, nem ter para onde ir.